0083 on the ground 210, turning right, ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, Europa 0083, bye bye. Oi, salva 2, boa noite, 1099, pronto. 1099, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Ali mantém no 0, vou no 099. Bruno 099, autorizado decolar, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 079. Desde decolagem no 0, Bruno 099. Luna 099, decolada da zona 3, chame controle, 120, decimal 8. 2082, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Rio 5973. Rio 5973, quem negar 10, 12, continua a aproximação, aguardando a autorização. Gente, aguardando a autorização, Rio 5973. Salvador, boa noite, Lima do Paquilo, da Beliciança, Croada Ceasa. Papa Tango, Lima, Papa Quilo, reporte vertical de Ceasa. Ceasa avistando o Boeing na final, pode seguir com o número 2. Confirme quem chamou a torre. Papa Paquilo vai passar Ceasa com o Boeing na final da 10, pode seguir com o número 2. Papa Tango Lima para Paquilo, da presente, faça 360, reporte reinterceptando final 17. Mantém a proa aqui, amiga, e girar depois da passagem do Boeing. Papa Aquilo, confirme intenções de pouso, pista no 7 ou pista no 0? No 7, amiga. Sim, faço 360, reporte reinterceptando final no 7, o Lima, Papa Aquilo. Pela. Rio 5973, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 10 graus, 079. Livre pouso, Rio 5973, pista no 0. Guardião 01 no visual com o tráfego na final do 10? Afirmo, intenciono o cruzamento do campo para pouso em Zulu, batalhão de polícia de sol. Guardião 01, confirme o setor de pouso? Através nosso da torre, cerca de 2 milhas, com o batalhão de polícia de sol. Gente, cruze o campo a retaguarda do tráfego na minha escuta e aguarde transferência. Ok, cruzarei o campo a retaguarda da aeronave final 10 e fica autorizado na sua escuta. Permanece na sua escuta. Guardião 01 reautorizado, mantenha para o cruze final 35 aguardando para cruzar o campo. Eu aguardando no setor sul, Guardião 01. Papa Tango Lima, Papa Quilo, continua a aproximação, aguardando a autorização. Vai. Rio 5973, no solo 30, libere a direita e chame solo 121, décima 1. 1211, com solo, Rio 5973. Papadango Lima, Papa Aquilo, autorizado pouso, pista no 7, vento 110 graus, 089. Não, baixar travado. Guardião 01, mantenha o setor aguardando instruções. Mantendo o setor, aguardando instruções. Guardião 01, autorizado o cruzamento do campo, reporte através norte da torre. Autorizado o cruzamento, reportará no través norte da torre, Guardião. Papadango Lima, Papaquilo no Salos 3-2, confirme pátio. Autorizado livrar a direita ou estacionar a frequência livre Lima Papaquilo. Guardião 01, através nosso. Guardião 01, reporte na final do batalhão. Reportará na final do batalhão, Guardião 01. Torre, o Guardião, final para pouso do batalhão de choque. Vento 110 graus, 09 nós no aeródromo, reporte solo controlado, pouso por conta e risco no batalhão de choque. Conta e risco, reportará no solo controlado, chamada para nova decolagem. boa noite, com 705. Bruno 705, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 1 no 00 graus, 089. Autorizado, decolagem da 1 no 0, voo 1705, decolado de 40, chama o controle, 120, decimal 8. Acione 5525 no transponder. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolado do batalhão de choque, no aumento através norte, seciona a parte do Graia. Guardião 01, autorizado, pátio do Graia, vento 110 graus, 089, reporte solo controlado. Autorizado, pátio do Graia, informará no solo controlado, Guardião 01. Do solo 48, frequência livre, boa noite. Torre, o Papa Romeo Fox Mike Tango, ingressando na final da onda 7. Papa Romeo Fox Mike Tango, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. Romeo Fox Mike Tango, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 10 graus, 09 nós. Mesmo pouso na 17, Fox Mike Tango, obrigado. Fala, meu Fox Mike Tango, solo 52, qual parte? Gente, próxima direita, estacionar frequência 3. Salvador, boa noite, Xandar 6310. Xandar 6310, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 1, 0 graus, a rua atrás. Santana 63 no 0, solo 59, livre direito, chame 121 no 1, solo. 118, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 079. Opa, 118, pouso autorizado. 18, sala 04, autorizado via hotel para facilitar.